Você olha pela janela e não vê o horizonte e nenhum sinal de vida pra você. Você olha pela janela e não vê o azul do céu, e o sol não brilha mais no seu olhar. Feche os olhos.